Pra mim, eu sei que você tem olho puxado, cabelo é preto liso, é um perigo. Cuidado com as oriental, sua beleza pode ser fatal, imortal e passageira, como uma flor de cerejeira. Farmacêutica é meu remedinho, ela é dipirona, ela é rivotril, ela é efedrina, ela é minha heroína, ela é rivotril, ela é efedrina, é mescalina, é minha heroína, é meu remedinho, Érica, anestésica. chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal. E aí, aqui é a Erika. No momento eu não posso atender, mas eu retorno assim que puder. Valeu, beijo. Thank you.